en Europa 083. Mas 083, we are bom for your arrival, descend and maintain 4,000 feet, QNH 1012. And down 4,000 feet, bomb arrival on 1012 burning, Europa 083. 083 after Pelo, intersection, fly direct to Sierra Vito 366. Hello, proceed direct to Anderson 2. Sierra Vito 366 to AirNav procedure, runway 10. Okay, we request the P1 approach for runway 10. After Pelo, can we proceed to position Luna? Okay, after Pelo, fly direct to Taza intersection for VOR approach. Okay, after Pelo, direct to Taza intersection for VOR approach. 10, Europa 083. Europa 083, descend and maintain 2000, QNH 1012. Down 2000, QNH 1012, Europa 083. Salvador, Oceania 6251, ponto de serão 0, estação da Coreia Coragem. Oceania 6251, bom dia, autorizado a ler, decolar pista no 0, vento no 40 graus, 14 nós. Decolar, pista no 0, Oceania 6251, obrigado. Tianega 251, decolada 39, chame o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, controle, chame a 251, bom dia, senhor. Controle Salvador, Oceané 6251, cruzou no 1500 pés, perfil Dayon. 254, contato radar, suba para o nível 360 via saída Dayon. 360 via Dayon, quanto possível aceita a Leda 6251? Pesado, Leda. Leda 6251. É 6251, desvio à esquerda, proa 190, a 10 milhas devido à meteorologia. Gente, pode desvio, vou eleda. 251, sem ver. Tropa 083, complete approach, contact tower on 118, decimal 95. Continua, 118-95, thank you, bye. Salvador Godin in Europa 083. Tropa 083, inform rain over the field, report vision with the runway, runway is wet, altimeter section 1012. Copy, we told you with the runway side, altimeter 1012, Europa 083. Xanem 251, retornou a rota para o Odileta. Gente, Xanem 251. Over Europa 083, we have the runway side. Europa 083, clear to land runway 10, 1120 degrees, 15 knots. Via to land 10, Europa 083. Salvador, bom dia, 339.0.0 pronto. Então, 3399, bom dia. Visual com o Airbus na final da 90. Após a passagem do Airbus, que pousa na 90, autorizado a Lier e manter. Então, 3399. Mantivo, faz o colega na final ali, mas tem o pista no 0, 3399. Z83 on the ground at 45. Vacate runway by your right and call ground 121, the small one. Report runway vacated. Okay, by the right 1211, we call your runway vacated. Zero five zero three. Ground, you call ground 121, this is small one, good morning. 1211, good morning. Um, 3399, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós. Decolagem autorizada, pistão no 0, 3399. M251, passa nível 150, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2835, com Recife, chame a 6251, bom dia, senhor. 7, chame o controle, 120, decimal 8, morro. 120, decimal 8, bom dia. Salvador, bom dia, Otan 3399. 3399, contato radar, subavia da El para o nível 340. Subavia para o nível 340, Otan 3399. Santana 3399, eu preciso fazer desvio à direita para 250 por 10 milhas. Gente, após desvio, vou ir, Leda. Desvio, Leda, Santana 3399. O 3399 já em condições de voar. Leda. Sim, estou 3399, voei Leda, passando nível 160, chame agora o centro na frequência 125.1, não, terminal 128.35. 251.2835, o TAN 3399, um bom dia, bom domingo aí. Bom dia, graças, igualmente.